Bacharmelody.com, o site de Tecnomelody mais completo do Brasil. Os jovens DJs Cleberson Boy, Daylon Digital, o show é com vocês. Botam os seguidores pra estremecer. Pra cima! Brigar não vai adiantar, é sempre desse jeito. Somos imperfeitos, fique emburrado. Morrendo de saudade, cheia de vontade de me dar um beijo. Boy Digital. E dizer que eu te amo, e essa guerra fria boba por mim vai ter fim. E quando sai, fico aqui esperando você me amar. É só comigo que encontra paz, ficar contigo me faz bem demais. Quando sai, meu coração sofre de amor, de noite eu penso em você, mas você não está nem aí. Toda noite a mesma história, diz pra mim por que não volta. Não vivo sem ti, meu bem, não dá. DJ Luiz da Night, Sound Produções. Vamos ficar por aqui. Hey, oh, oh. Ela diz que me ama, mas sei que não. Até fiz o bem, mas é em vão. Porque eu sei, e não desejo isso pra ninguém. Por isso que isso não pode ir além. Então vamos acabar, vamos deixar isso pra lá. DJ Daylon Digital, bota essa galera pra dançar. Quer sentir pressão? Vai pro pop line. Quer sentir pressão? Vai pro pop line. Então tá legal, todo mundo quer o pop. Então tá legal, todo mundo quer o pop. Pop, pop neles. DJ Alex e Juninho, pop live. Garantinho, pressão, pop live. Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. O maior sucesso em Tecno Melody. DJ Chora Lá. Quer sentir pressão? Vai pro pop live. Quer sentir pressão? Vai pro pop live. Então tá legal, todo mundo quer o pop. Então tá legal, todo mundo quer o pop. Pop, pop neles. DJ Alex e Juninho, pop live. Garantinho, pressão, pop live. Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Dale DJ Cleberson Boy. E aí, DJ Paulinho, tô ligado que tu tá na mídia mesmo. Bora lá, China!

Cleberson Boy. Cleberson Boy. Daylon Digital. Obrigado, meu Deus.